Acho você tu, um droga, estou a multa, prostituição. Minha suça, polícia, destra, força, bruta, exemplo, estupidez, por leis, top 10, dramática. Projeto automático, violência, rasca, demanda de estado, diferença de estática, sensação, é grática, foda-se, opinião, domínio do meu raciocínio. Ladrões, assassinos, domínios, distrito, registro, fascínios, enigmas, cocínios, cínicos, criminologismos, abismo de ismos, vão me defendendo de espinhos, vai vendo com paz, da louco por toda parte. Só vejo contrastes, baixos sociais, parece finais dos dias para os mortais, alertos mentais nas ruas, as ruas, sangue, moleque, dizendo o programa, sua morte na selva urbana. A vida incerta, insana, a caixa de pândalo está aberta. Belos demônios, mesmo antes, colonos humanos, fugindo pátios, porfianos, profanos, papiros metropolitanos, revelam caminhos. Heréticos, ensinos poéticos, abrem fendas dos espectros. O retroflexo da renda, beijos na senda, régitos da lenda. As ruas combinam convenções e contendas. São mortais como a selva, flutuações cambiais, jogadas ilegais, a lei dos metais, drogas atuais, raízes artificiais, seja audaz para viver, viva, viva. As ruas são mortais como a selva, flutuações cambiais, jogadas ilegais, a lei dos metais, drogas atuais, raízes artificiais, seja audaz para viver, viva, viva. Arranha-céus da cidade, consegue mudar meus planos. Com rumo sem direção ao inverso do insano. Cercado de grade por todos os lados, segurança mais. Condomínio a violência na pista, sempre vai ser visto um exemplo. Subindo ladeira, descendo direto pra mim e para o infinito. Rasgando curvas da morte com o coração aflito. O dedo continua sendo referência, os mestres do improviso. Que tirem suas dúvidas se eu estiver mentindo. Complexo next, ou durante sexo, tudo é bem-vindo. Na hora de fazer amor só não pode ficar fingindo. Pessoas juiz tornam-se muito radicais. E a corrupção ativa com juízes desleais. As ruas, as ruas, as ruas. As ruas são mortais como a selva. Flutuações cambiais, jogadas ilegais, a lei dos metais, drogas atuais, raízes artificiais, seja audaz para viver, viva, viva. As ruas são mortais como a selva, flutuações cambiais, jogadas ilegais, a lei dos metais, drogas atuais, raízes artificiais, seja audaz para viver, viva, viva.